viva a vida que eu queria pra mim. Faço o que eu gosto e dá pra descolar um gin. Colo em várias festas dos copinhos vermelhinhos. Sempre lotando as casas, isso que no camarim. Já me disseram que era pra estudar, que eu tinha que trabalhar pra eu parar de cantar. Eu não aprendo. É que eu prefiro as bebidas boladas, festinha com a mulherada, escutando o som pancada. Mas eu não aprendo. Já me disseram que era pra estudar, que eu tinha que trabalhar pra eu parar de cantar. Eu não aprendo. É que eu prefiro as bebidas boladas, festinha com a mulherada, escutando o som pancada. Mas eu não aprendo. Tava lembrando o molecote doido aqui do meu passado. Eu não pegava ninguém, me chamavam de zoado. Eu era tentado, mas eu tô mudado. Tô sempre focado, não sou mais coitado, já sou cobiçado. Inveja, obrigado, você me deixou com o flow, é pesado. E pra quem me vê, tô sempre sorrindo junto com os parças. No rolê gringo, vejo as minas indo e vindo. E a cachaça na mídia subindo, as minas de antes era bebop. Hoje na escola, com os meus tops, cara não entende, fica em choque. Era balalaica, hoje esse rock. Hoje eu vivo a vida que eu queria pra mim. Faço o que eu gosto e dá pra descolar um gin. Colo em várias festas dos copinhos vermelhinhos. Sempre lotando as casas, isso que no camarim. Já me disse.